gente fala de virtude cristã, aliás, a palavra virtude, ela já nos remete a um significado de bom, de coisa boa, de fazer o bem, de ser bom. Ser virtuoso é ser bom. E cristão é todos aqueles que seguem os preceitos do Cristo. Então, a virtude cristã seria se posicionar de uma forma boa dentro daquelas diretrizes que Ele nos deixou. E o que é virtude? Virtude são qualidades, não é? Qualidades que são agregadas através de um hábito. E é interessante porque hábito é exercício, é repetição. Então, para mim ter virtude, Ele nos diz que nós precisamos repetir. Repetir o quê? Essas qualidades que o Cristo nos orientou a ter. Repetição, repetição. E como que a gente vai fazer isso? Através da inteligência e da vontade. Porque isso não vai surgir de uma forma espontânea. Nós sabemos hoje, cada um, o que nós precisamos modificar em nós mesmos. Quais são as virtudes que nós precisamos fortalecer? Porque algumas nós temos ainda muito, de uma forma muito sutil. Nós manifestamos em alguns momentos, mas em outros ainda não. Então ela não está ainda enraizada, ela não está firme dentro de nós. Ainda não é uma virtude. Mas através dessa percepção e da vontade é que nós vamos exercitar, nós vamos continuar buscando, e nos momentos em que a gente percebe que a gente deve fazer diferente, a gente vai fortalecendo, a gente vai cristalizando ela dentro de nós. As virtudes levam muito tempo para serem realmente cristalizadas. Como eu disse, nós temos ainda, em algumas situações, manifestações, mas ainda não é nada sólido dentro de nós. E é isso que faz com que a gente guie as nossas atitudes no dia a dia. Esses valores que nós trazemos dentro de nós, eles se manifestam em cada momento. Por isso que eu disse que a gente consegue perceber o que a gente ainda consegue ou precisa fazer, né? Sobre o aspecto até moral do que é virtude, a gente poderia dizer que é a diferenciação entre o bem e o mal. E a gente percebe, eu digo a gente, obviamente falando de mim, mas em várias situações que nós ainda parece que não temos muito claro o que é o bem, o que é o mal. Será que aquela atitude que eu estou tendo, ela é uma atitude correta? Às vezes a gente bota no peso da balança ela como sendo correta, mas observando apenas o proveito que ela vai me trazer de retorno. Então, não é nada tão bom ainda. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai conseguindo ter um discernimento cada vez mais claro do que é bem e do que é mal. E dentro dessa ideia de virtude, como foi dito até antes, já lá, muito antigamente, os filósofos já se debatiam o que é virtude. E nos primeiros momentos, eles até acreditavam que a virtude era um dom que Deus dava a algumas pessoas. A partir do estudo filosófico, a partir dos séculos que vieram, foi percebido que ela é um hábito, ela não é um dom. Porque se ela fosse um dom, então Deus teria escolhido alguns para serem virtuosos e outros não. E Deus material, Deus humano, que seria esse Deus, não existe. Ele já sairia da concepção de Deus. E dentro, então, dessa evolução, dentro do aspecto ético até, de virtude, de moral, a gente pode citar a própria ética, a justiça, a bondade, são aspectos morais da virtude. Mas tem os aspectos que a gente pode dizer que são teológicos, que a base deles é a fé, a caridade e a esperança. A fé, ela é considerada a mãe da esperança e da caridade. E a gente vai até explicar por quê. Porque a fé é acreditar. E através dessa minha crença, eu devo basear ela em fatores racionais. Por que em fatores racionais? Parece tão estranho quando se fala de fé e de razão, parecem coisas que andam separadas. Mas se a minha fé não tiver uma linha de razão do porquê que eu acredito em Deus, ou seja lá no que for, na primeira situação diferente, o barco vira. Ela não se sustenta, não existe argumento. Eu não consigo mais sustentar uma situação e a partir disso parece-se até que eu deixo de ter fé por ter focado nela, por ter colocado a base dela algo ilusório até. E a esperança, que já é a filha da fé, então, a esperança é aquilo que nos dá impulso de continuar. Por que que a gente continua a viver, a querer ser bom, mediante alguns retornos que a gente colhe da vida, retornos às vezes amargos, que a gente interpreta como o quê? Todos nós já passamos por várias situações alegres e algumas nem tanto. E às vezes essas nem tanto, elas nos abalam muito mais do que as outras, elas nos tiram o chão, a tal da fé, que se não for bem sólida, realmente nos derrubam. Mas a esperança, ela nos dá esse ânimo de continuar. E mais do que o ânimo de continuar, ela nos diz que nós temos que nos empenhar para não apenas continuar, mas chegar onde a gente quer. Porque senão a gente fica esperando. Fé e esperança, quando a gente fala, parece assim, ah, eu aguardo que Deus faça tudo melhorar. Quem faz melhorar são atitudes, são trabalhos, são vontades empenhadas naquele objetivo. Então a fé, ela tem que ter direcionamento através dessa esperança de que tudo melhore. E a caridade, que é a terceira, a caridade é o entendimento do amor. Mas veja bem, a caridade, quando ela é feita sem fé, ela não passa de um impulso. Muitas vezes a gente recebe uma informação de que não sei quem está precisando, ou enfim, e a gente, por impulso, a gente se comove e tem a atitude. Muito bom, é necessário. Mas essa atitude, ela não continua. Se eu não tiver outros impulsos que me levem a perceber a manifestação desse ato, eu acabo não fazendo, eu continuo sendo o mesmo. Eu continuo não sendo tocado. E nós precisamos nos tocar no sentimento, na razão. Nós temos que compreender que tudo isso é interligado. A virtude, que é a nossa base do assunto, ela é oposta completamente ao orgulho. Porque aquele que muitas vezes tem alguma virtude já manifestada, mas se orgulha disso ou ostenta essa virtude para os outros de uma forma errada, é como se anulasse essa qualidade. A virtude, ela é silenciosa. O bem, ele é silencioso. É por isso que muitas vezes a gente olha o nosso mundo e acha que ele está perdido. Porque as coisas ruins, elas estão saltando, elas estão sendo divulgadas, inclusive. Elas são jogadas para que a gente receba elas. E através disso a gente parece que se encolhe. Mas o bem, ele acontece. Acontece muito. E a gente não pode esquecer que além daquilo que a gente consegue ver, existe a espiritualidade. Uma espiritualidade comandada por Jesus e que coordena tudo o que está acontecendo e permite que algumas coisas aconteçam para que todos nós possamos nos conhecer possamos fazer alguma coisa. É interessante essa visão. Ah, o mal. Sim, mas o mal, quando eu produzo ele, eu tenho a oportunidade de ver quem eu sou. E aí, dentro desses valores éticos e virtuosos que foi dito dentro dessa visão, eu posso perceber se eu quero continuar nesse caminho, errando, ou se eu quero tentar mudar. Foi dito lá, através da vontade. É um hábito adquirido através da vontade e do exercício. E quando é externo, quando não sou eu que estou fazendo, quando eu estou simplesmente observando o mal que os outros estão fazendo, qual é a minha atitude perante isso? Qual é a minha posição? É de fazer algo em sentido contrário, para equilibrar. Nós temos que tentar sempre a harmonia, intuídos por eles. Eles estão, eu digo de novo, coordenando tudo. Se nós nos colocarmos ao lado deles, virão ideias boas para nós, ideias saudáveis, ideias de auxílio, de caridade. Passaremos a ser instrumentos verdadeiros dessa bênção de Deus, porque Ele nos dá tanto, tanto. Se nós pararmos, quando nós formos fazer a nossa oração, e pensarmos, só hoje, o quanto nós já recebemos. Tem coisas que a gente nem percebe, porque é tão comum, é tão do dia a dia, acordar, ter um novo dia pela frente. E através desse novo dia, quantas coisas se desdobram, quantas oportunidades, quantas pessoas ao meu redor, quantas ideias boas, quantos sentimentos. São muitas. As bênçãos são muitas. Esse sol ali fora, esse céu, as flores dentro dessa primavera que nos brindam com a beleza. Será? O que significa tudo isso? Qual é a minha parcela de contribuição para esse planeta? Então que a gente possa pensar nisso. Sobre o que é a virtude, sobre quais são os preceitos do Cristo e o que Ele nos solicita. É simples, mas é difícil. Mas é hábito, é exercício, é constância, é persistência. É isso que a gente vai conseguir.